Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, já sabem, uma hora de música sem palavra cantada e começamos com um original de Orcas, um projeto que junta Rafael Antanirizarri a Benoit Piolard, mas este Air One tem remistura de Balmerea, um sexteto, um ensemble texano a abrir, Balmerea com Air One, original dos Orcas. Boa noite, bem-vindos. Começámos com Palmarie a darem uma volta a Hair One, de Orcas. Fomos também a Angels Flight, um conjunto de 12 peças a misturar o som clássico ao eletrónico, todas inspiradas na obra para um quarteto de cordas número 14 de Beethoven, Biosphere, tema título Angels Flight. A terminar, o som do duo de irmãos finlandês The Gentleman Losers, última edição, Permanently Midnight, a rodar There Will Come Soft Rains. Para seguirmos em frente com uma novidade por aqui, é o projeto do compositor John Ross. Vai editando peças instrumentais inspiradas na música country e western, embora às vezes não se note, tudo no alter ego Eerie Gates de Hollow Paw, em frente com Out in the Tall Grass. Thank you. A rodar por aqui e lá em cima, também pela primeira vez, o projeto de eletrónica simples e sensível de Olive Arizoni, ideia Greenhouse. Por aqui, última faixa, Chises. Depois voltámos, tal como na última emissão, aos drones delicados de Will Bolton, na edição já deste ano, Cumulus Sketches. Gravações de campo também, tal como em Chises, em Lavender Layer. Para continuarmos com outra novidade, é mexicano-norueguesa, abandonou a voz dos discos anteriores, chama-se Carmen Villan. Gostamos muito e aconselhamos muito este Sketch for Winter 9, Perlita. Primeiro, Things That Are Solid, depois Carmen Villan com Everything Without Shadow. Thank you. juntaram-se dois génios da música ambiental e dos drones, Kane Aiken, músico australiano, e David Vengren, o dono do alter ego Library Tapes, tudo em Strangers, por aqui a rodar Swell. E entramos no último pedaço do Entranze de hoje, com mais uma primeira vez aqui no programa de Filadélfia, a música ambiental mais redonda dos Hotel Neon, The All Is Memory Toward a Distant Shore. duas edições novas, Hotel Neon para o final com All His Memory Toward a Distant Shore, também Federico Mosconi em Dreamers and Tides, escutámos Dance of Slow Water e fechámos com aquele que foi o último episódio discográfico dos Racials, System Layers, projeto de Louisville, Kentucky, terminaram a sua carreira em 2003, de System Layers, o tema título. Já sabem, o programa e no seu espaço de internet conta com as fotografias da Lípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Transforma-se em formato podcast. Os links encontram-nos em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Eu volto em breve. Fiquem bem. Protejam-se.